Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o single Tribunal do Facebook, com 5 músicas do artista Tom Zé, recém-lançado. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa Tribunal do Facebook, de Marcelo Segreto, Gustavo Galo, Tata Aeroplano e Emicida, com a participação do rapper Emicida. Mas eu não gostei do papo, não. Pra mim é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes? E agora é a Madalena arrependida com conservante. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A súplica, que custava morrer de fome? A série Baixe Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Fale lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. Tribunal do Facebook é uma prévia do próximo álbum do consagrado artista baiano Tom Zé, que liberou 5 das músicas formatadas numa espécie de julgamento pelo conteúdo das canções e pelo criativo texto no encarte. A iniciativa veio após a polêmica do envolvimento de Tom Zé junto à campanha publicitária de uma grande marca de refrigerante mundialmente conhecida. No episódio, o artista foi criticado e defendido em debate online sobre a ética de tal participação. E agora ficamos com a faixa Zé a Zero, de Tom Zé, Marcelo Segreto e Tim Bernardes. Mas será a revolução. Apocalipse, pá, parará, papo, papo. Quando ligo na TV, caio duro no sofá, fá. Oh, oh, rapá. Calé que é a copa que qualquer calé é Coca-Cola. Aqui copa Coca-Cola. Fazendo propaganda do Tom Zé é Coca-Cola. Aqui copa Coca-Cola. Fazendo propaganda do Tom Zé. As faixas foram gravadas em abril de 2013 no estúdio Vale do Silício e tiveram arranjos e execução de Emicida, Filarmônica da Passárgada, Tata Aeroplano, Oterno e Trupe Chá de Bolo. A produção musical, gravação e mixagem ficou por conta de Daniel Maia e as músicas tiveram direção artística de Marcos Preto. Esse mesmo grupo já entrou no estúdio para gravar as outras faixas que vão compor o novo álbum. E ouçamos agora a ótima Papa Francisco, de Tim Bernardes, com participação do próprio. Papa Francisco, vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Sou garotinha estropicalista, agora militando em um movimento. Já não penso mais em casamento, mas se tomo Coca-Cola, acho que estou me vendendo. E terminamos o programa de hoje com um trecho de Irará, Iralá, de Tom Zé. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piroca, Kirara, chegará lá. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piroca, Kirara, chegará lá. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piroca, Kirara, chegará lá. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piroca, Kirara, chegará lá. Irá lá, irá lá, irá. Irá lá, irá lá, irá. O disco do dia hoje traz Tribunal do Facebook, disco independente lançado pelo próprio artista. Ele pode ser baixado gratuitamente no site www.tomzé.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e elogios se você curtiu e nós gostamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas, sonorizado por André Rebelo e hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.